Eu quero o tema já foi dito e vou começar dando alguns significados que essa palavra tem no dicionário. E diz assim, se você for pesquisar misericórdia: sentimento de dor ou solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia, pessoa que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade. Segundo, ato concreto de manifestação desse sentimento como perdão, graça, clemência. Então aqui a gente vê dois significados dessa palavra, né? E em Mateus 9, do 10 ao 13, fala sobre isso. E entendendo o significado dessas palavras, a gente pode entender melhor o que Jesus queria nos dizer nessa escritura. Mateus 9, do 10 ao 13. Todos acharam? Sim. Diz assim: estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia e não sacrifício. Pois eu não vim chamar justo, mas pecadores. Então aqui a gente vê, Jesus estava indo a uma refeição e fariseus começaram a julgá-lo por estar próximo de pecadores e publicanos. E para fazer as pessoas entenderem o que significava aquilo, ele usou uma referência da escritura de Oséias 6:6, que é o que diz isso, quando Deus diz ao povo: desejo misericórdia e não sacrifício. E hoje em dia, o que a gente mais vê no mundo são pessoas sedentas de misericórdia. Pessoas que estão sofrendo por seus pecados, por suas escolhas. Recentemente eu assisti um filme que se chama Cake, Uma Razão para Viver. E nesse filme tinha uma mulher que se chama Clary e a vida dela estava devastada. Ela sofria com dores crônicas e com um forte peso psicológico porque havia perdido seu filho em um acidente de carro. Então, aquela mulher, ela tinha a sua vida completamente destruída, sabe? Ela vivia uma vida depressiva e ela queria procurar saciar a falta que ela tinha às vezes em pecados, às vezes em ficar entregue à cama, dormindo, às vezes tomando remédio, se drogando para não ficar, para se desligar completamente. E hoje em dia é o que a gente mais vê no mundo: pessoas buscando completar esse vazio, as suas dificuldades com drogas, com impurezas, com tudo que há de ruim. E muitas vezes nós, por já estarmos salvos, estarmos já sendo discípulos, acabamos não tendo misericórdia por essas pessoas que muitas vezes, de tanto sofrer, se demonstram orgulhosas à palavra de Deus, se demonstram orgulhosas ao conhecimento de Deus. E por mais que elas sejam orgulhosas, nós temos que entender que nós também já fomos assim um dia. E devemos buscar ter misericórdia por essas pessoas. E eu vou ter aqui duas perguntas. Como temos respondido ao ódio, à indiferença e ao sofrimento do mundo hoje? Às vezes, na primeira resposta negativa de um estudo, já nos desanimamos, já não vai dar certo mesmo, já perdemos a fé. Isso está errado, irmãos. Nós devemos buscar sempre ter misericórdia. E independente do que o estudo passa, a gente deve ter misericórdia para ele buscar lidar com aquele estudo de uma forma mais profunda, da melhor forma possível. Eu achei esses dias lá pela mesa de casa uma frase de Paul Washer. E ela diz assim: não há grandes homens de Deus, só há pobres, fracos e pecadores que têm um grande e misericordioso Deus. Então, esse homem aqui, ele foi muito sábio ao falar isso. Todos nós nada somos mais do que isso, pessoas fracas, pobres e pecadoras, que tivemos misericórdia de um grande Deus, que nos dá a oportunidade de sermos hoje servos dele. Amém. Então que nós possamos ser esses homens de Deus, pobres, fracos e pecadores, mas que buscam fazer a diferença pela misericórdia que Deus teve por cada um de nós. Amém. E para Deus seja a glória.